e avistando. 35555, complete final, chame a torre no 86. Gente, grato, boa. Força aérea 27 no 4, desavia para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, autorizado LS, reporte no localizador. Via para 2000 pés, reportará no localizador, Força aérea 27 no 4. Torre em Salvador, trip 5515, boa noite. Trip 5515, boa noite, chame final normal, pista no zero. 5515, gente. Acusa de controle embaixo travado. Baixado e travado já. Sim, já. Rodou, gol no 074. Prossiga. Você já tem a nossa autorização, Guarulhos? Ainda não. Chame mais próximo do da LBT. Qual é a LBT? Estou no zero agora. Ciente, não tenho não. Ainda não. 5 minutos aí, tá bom. Tá na escuta aí quando tiver. Agulho no zero? No 074. Ciente. Solo 05, libere à direita, via Delta Eco, Alfa Kilo Pat 3. Posição 08 do Pat 1. Delta Eco, Kilo Pat 3, posição 01. Ciclo 5, na final normal, baixar travado. O Oceaner 6224, confirmando a posição 01 do Pat 1. 01 do Pat 1. 01 do Pat 1. Trip 55 no meio, pista livre, autorizado, pouso 080 graus, 0 menos. Trip 55, ciente. No 074, autorizado para Guarulhos, nível 360, via Peruísque 50. Saída da EL, Leda, após Bidev. Controle 1 no 9.8, transponda 5 1 no 5. Tem uma transponda 5 1 no 5, é isso? 5 1 no 5, afirma. Aprovado Guarulhos, nível 360, da EL, Leda. Controle 119.8 e vai acionar 5115. Correto, chame pronto para acionar. Estamos prontos, no 06. 06. Assim que o Fokker 100 da Oceaner passar a sua cauda, está autorizado, chame pronto para o táxi. Após a Fokker 100 autorizado, chamarei táxi, igual no 074. Tan 3305, acusa avistando Alfa Tango 72 na curta final. A gente vai acusar Tan 3305. Estado localizador, Força Aérea 2714. Força Aérea 2714, agora está a 6 milhas para o marcador externo, completo final, chame a torre no 86. Torre 7867. Após o tráfego, autorizado alinhar e manter. Tan 3305. Autorizado alinhar e manter. Salvador, Força Aérea 2714. No momento a 4 milhas para o marcador externo, baixado travado, visão prossegue. Força Aérea 2714, chame passando Simbra, Vento 080 graus, 029. Portará passando Simbra, Força Aérea 2714. Trip 55 no meio, no solo 08, liberou via Delta, prossegue em frente via Kilo agora para o pátio 3. E aguarde a definição do seu portão, que eu ainda não tenho. Gente, vai ser na remota, né? Próximo na remota? É, eu ainda não tenho, não está aqui constando, a infraera não reportou aqui na ficha. Gente. Tá 3305, pista livre, autorizado a decolar, 070 graus, 079. Autorizado a decolar, 510, tá 3305. TAM 3178, acione identificação autorizado chegada a Mari, desse mantém o nível 050, ajuste na 014. Identificou Mari 050 no 014, TAM 3178. 19, obrigado, TAM 3308. Força Aérea 2714, cheque o trem autorizado, pouso na pista 90, 080 graus 079, uma viatura Follow-me já o aguarda para o pátio de autoridades. Após o pouso, está autorizado o backtrack pela pista e reportar liberando. Excelente, passado, travado, Força Aérea 2714, autorizado o backtrack após o pouso. Trip 55 no meia, a infraero questiona se não seria o número do voo 5515. Afirmativo, é 5515. 5595, ciente, eu vou contactá-los para ver qual vai ser o portão. Aqui na fichinha consta 5516. Ah, positivo, um engano aí. Positivo. Mantém a posição ao final do pat 3. Ok. Ciente, 5515. Para o táxi segundo 074, PAB de 69, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Autorizado táxi, ponto de espera, pista no 0, gol no 074. Repita os dados. Autorizado táxi, ponto de espera, 786. Repito, PAB 69, autonomia de 4 horas, alternando o galeão. Chame no ponto de espera a torre 118 decimal meio. Parei, ponto de espera 0.26. Trip 55 no meio, então faça chamar agora Trip 5515. Seu portão é na remota 14 do Pátio 1, aguarde para o ingresso. Dê passagem ao Boeing 737 da Gol à sua esquerda e após está autorizado. Trip 5515. Trip 5515, ciente, aguardando o voo e posicionado no pátio. Autorizado pouso para o 2714? Autorizado pouso, vento 080 graus, 08 nós, Força Aérea 2714. Pouso autorizado, 2714. Tá rebelde hoje, hein? Então, até o meu. Diagonal 58, diagonal 10. 84 PLB, cima Recife 01, 15 Zulu. 1074, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Autorizado alinhar e manter, pista no zero, 1074. Força aérea 2714, no Solos 14, reconfirma a autorização de backtrack pela pista, chame liberando para o pátio de autoridades, observando a viatura, follow me. Ao completar o alinhamento, mantenha a posição devido à Learjet da Força Aérea no backtrack, prosseguindo para o pátio de autoridades. Chegou no 0178, é possibilidade voadona? Negativo, mantenha a chegada. 3178. Mantenha, tá, 3178. Submantenha o nível 330, chame Centro Recife em 12685, alterno no 2545. 2685, 2545, obrigado, seu 3305. Então, 3178, desça via chegada para 2000 pés, o ajuste na 0 no 4, autorizado LS X-Ray da pistola no 0, reporte no localizador. 2014, 3178. Pois, para o Galeão, aguarde cópia. Observe. 1074, pista livre, autorizado decolar, 070 grau, 09 nós. Autorizado decolar, pista no 0, igual no 074. Rio 5972, mude para 121, decimal 9 para cópia. Solo Salvador, Rio 5972, boa noite, Galeão 320, cliente da Vista. Rio 5972, autorizado para o Galeão, nível de voo 320, via Peruísque 50, saída da EL. Leda, após Leda, direto Bidev. Controle 119 decimal 8. Transponder 5124. Cliente autorizado Galeão 320 via Aperuíste 50. Saída da El, transição Leda, depois direto Bidev. Controle 119.8, transponder 5124, Rio 5972. Correto, chamo pronto para acionamento. 1074, decolou os 17, chame o controle em 119 decimal 8. 98, bom trabalho, meu irmão. Para o solo Salvador. É o TAP Portugal no pátio 3. Repita, não entendi. É o TAP Portugal no pátio 3. Prossiga, Air Portugal. Solicito autorização de reboque do pátio 3 ao finger número 11 do terminal de passageiros. Já coordenou com a Infraero, com o fiscal de pátio? Tem uma aeronave lá no 1-1. Eles haviam me informado que o 1-1 estava livre. Eu vou entrar em contato novamente para saber se a 1-0 está livre. Positivo, tem um Airbus da Aero Europa lá no 1-1. Ok, ok. Vou me informar e volto em contato. Gente, na escuta. seu localizador, tem 3178. Então, 3178, complete final, torre no 86. 86. Salvador, 3178, 2 milhas para Simbra. 3178, avistado. Cheque trem. Trem baixo travado, 3178. Autorizado, pouso, pista no 0. 080 graus, 079. Repouso, 3178. No 074, submantenha o nível 360, chame Centro Recife no 251, alterna 1 no 3325. Sobe o 360, vai chamar Recife no 251, 3325, no 074. Salvador, boa noite, senhorita. Webjet 5796 com a Victor. Webjet 5796, acione identificação, autorizado chegada a Mari. Desse mantenha o nível 050, ajuste no 04. 104, 50 na Maré, gente, está pousando o Airbus da TAM em mais 2 minutos. Em 4 minutos ele passa aí a sua cauda. Assim que ele passar, estará autorizado seu reboque. Ok, gente, assim que o rebote da TAM passar, seria o rebote. Firmo. Solo Salvador, a Chanel 6224. Ô, Chanel 6224, adiante. Aracaju, nível 110, descente da Alfa. Tafarel 2224, a princípio eu tenho aqui para Juazeiro. O plano que eu tenho aqui é para Juazeiro do Norte, Tafarel 2224. Confirme o Oxaner 6224. É Oxaner 6224. Aracaju, aguarde cópia. Guardando cópia, pode confirmar a saída para o 6224? Vou lhe pagar agora. Autorizado para Aracaju, nível 190, via Golf 677. Saída pouca transição Aru, controle 199.8. Transponda 5127. Poderia repetir o transponder? 5127. Ciente, o Xané 6224, autorizado para Aracaju, pela Golf 677, Puca, Aracaju, Aru, 119.8 o controle, 5127 o transponder, 6224. Termo, chame pronto para acionamento. Chamará para acionamento 6224. TAM 3178 no solo 26, libere a direita na Eco, após Alfa e Kilo, pátio 3, portão 07 do pátio 1. Alfa Kilo, pátio 3, portão 07 no pátio 1. E aguardar a passagem do TAM, aqui no pátio 3. Poxa, companheiro, esse período não, porque, não sei se você sabe aí, eu só estou com um acesso ao pátio 1. Existe a taxiway aí depois do pátio 3, a Alfa, que estou com um trecho impraticável. Então, eu só estou tendo acesso pelo pátio 3. Ah, ok, eu não tinha essa informação. Ok, vou aguardar. Positivo. Solo, Salvador Azul 4209, sente na informação Alfa, 380 para confirma. O 4209, autorizado com fins, nível 380. A saída da Euleda, após Prode Bridge. Controle 199.8, torre 18.6, transponda 5126, aerovia inicial, apesulo 16. Autorizado para confins no nível 380, a saída da EL, transição Leda após Bridge, apesulou 16.198, controle 18.6, torre 5126, o transponder. 5126, correto, chame pronto para acionar. Chamar. Xaner 6224, confirmando, desconsidere aí lotar, e após Puca, Aru. Ok, após Puca, Aru, Xaner 6224. O SPEC acionamento azul 4209 está no portão 8. Aguarde autorização. Aguardando. Azul 4209, portão 08. Autorizado, chama o tanto táxi. Chama o táxi, autorizado, puxa. TAM 3178, autorizado táxi até o portão 07. Fica atento ao Embraer 190 da Azul no portão 08, que foi autorizado para o pushback. Pegou uma gripe boa, hein? Quatro dois zero nove. Ora, prossiga. Desconsidere. TAM 3178. 3178, fique atento ao Embraer 190 da Azul no 08, fazendo pushback. Salvador, TAP Portugal. Prossiga. Com a aeronave, não vou poder sair no momento. Vou solicitar a autorização posteriormente. Ciente, então chame quando estiver pronto para iniciar o pushback, okay, o reboque, novamente, para nova autorização. Ciente, chamarei para nova autorização. Tem uma previsão? 15 a 20 minutos no máximo. Gente. 9908 para autorização de software Guarulhos. Tal 9908, eu já tenho cópia aqui na Upper Whisk 50, nesse horário não é possível na Upper Whisk 58. Pronto para cópia? Autorizado Guarulhos, nível 280, via Upper Whisk 50. Saída da El, Leda, após Leda, Prodibidev. Controle 1 no 9.8, transponder 5130. Confirma o nível 280. 280. Ligado no 280, que é a Upper Whisk 50. Saída da El, Leda, após Bidev. 5130 para transponde, controle 119.8, total 9908. Correto, chame pronto para acionar. Chamando para posicionamento, total 9908. Puxa, para o táxi azul 4209 com 97 a bordo, 3 anos de autonomia alternado ao galeão.